Dica de um bom programa. Patrocínio Locatel. Telefone, há 10 anos, o melhor alô em investimento. Você está sem dinheiro e sua gata não está nem um pouco afim de ficar em casa assistindo televisão, não é verdade? Aqui vai uma ótima dica. Hoje, às 8 da noite, o grupo Chorões Santistas estarão se apresentando na Concha Acústica no Canal 3. Vai ter de tudo. Chorinho, seresta e música regional. Dê um pulinho até lá, você não paga nada. Demais, não é? Um negócio bem legal para esse domingão à noite. Pega o seu broto e vai para a Concha Acústica. Cultura FM 11.2. Se Al Capone soubesse que investir em telefones era a melhor forma de ter um intocável à mão, não teria acabado em Alcatraz. Telefone não fica preso nem é confiscado. Disque Locatel. Mesmo em tempos de lei seca, telefone é o investimento de maior liquidez. Esqueça os planos econômicos. Disque Locatel. 323286. Telefones. Os intocáveis. Os rentáveis e os imexíveis. Muito bom dia, ZYD 816, FM Estéreo Cultura 106,7, Santos, São Paulo. Cultura FM. Até as 2 da tarde, o Marco Antônio por aqui. Cultura FM. E até as 2 segue as 40 mais da Cultura. As 40 da Cultura.